Convidamos então o engenheiro Eduardo Jäger, do Coro Rio Consultoria e Projetos. Boa tarde a todos, aos componentes da mesa, Maria Regina Matos, especial, Geise, Graça, todos que organizaram tão brilhantemente esse seminário. Minha boa tarde. E me sinto honrado em poder estar aqui apresentando a vocês esse trabalho difícil, digamos assim, que é restaurar um prédio da importância do Teatro Municipal. Quando eu tive a honra de ser convidado para falar sobre teatro, a primeira coisa que me veio à cabeça é o que falar sobre uma obra que está em andamento. Assim como a Silvia talvez tenha passado por essa mesma questão, não se tem ainda um resultado conclusivo. O que temos, na verdade, é uma obra não concluída, parte já finalizada, digamos assim, e outras ainda que não saíram do papel. Para que vocês entendam um pouco o que é a Coro, quem sou eu, eu vou apresentar para vocês um filme. Que eu fiz para comemorar os 20 anos do meu escritório, ano passado, que ali passa um pouco do meu currículo, digamos assim, do nosso currículo, ao longo desse tempo que estamos trabalhando em restauro. E quero dizer que fico muito feliz de ter participado dessas duas obras que foram apresentadas há pouco. E também estou aqui tremendo porque a nossa mediadora, Regina Matos, ela é um pouco dona do Teatro Municipal. Ela, na década de 80, ela foi, digamos, foi arquiteta residente responsável por todo o último trabalho de restauração antes desse. Então, eu estou correndo um risco aqui de ganhar uma amiga para sempre ou perdê-la. Mas acho que vou ganhar. Lá no Rio Grande do Sul, onde nasci, nasceu também um sujeito que atendia pelo nome de Mário Quintana, que um dia disse o seguinte: trabalhe, trabalhe em seus versos e em você mesmo, e apareça-me daqui a 20 anos. Segui o conselho do poeta e hoje estamos aqui, comemorando os 20 anos da Coro. Sensação boa essa, fazer 20 anos. Nos faz pensar. Restauração é um trabalho que se faz com amor. É impossível restaurar sem amar. Por isso, nos dedicamos de corpo e alma em cada projeto, não importa o tamanho. Com a mesma dedicação que fizemos à pequena capela de Nossa Senhora da Cabeça, restauramos também o símbolo máximo do Rio de Janeiro, a imagem do Cristo Redentor. Lembro que quando enfrentei esse desafio, inspirado pela imagem, sei lá, me senti abraçando a cidade. Entregamos a obra, e com a emoção da entrega veio também a sensação de realização, que naquele momento me pareceu única, mas não, ela se repete sempre, não importa onde. Em Ouro Preto, na Igreja do Rosário, no Rio de Janeiro, na Casa França Brasil, em Vitória, na ponte com estrutura de ferro importada da Alemanha, a primeira a ligar a cidade ao continente, ou no Palácio do Governo, antigo colégio da Ordem Jesuíta, onde lecionou o Padre Anchieta em pessoa. Essa sensação está sempre presente. Realização. Por outro lado, todo projeto é único. Em Tiradentes, na Igreja de Santo Antônio, o contraste. Trabalho pesado da contenção estrutural de uma construção do século XVII e delicado na limpeza dos douramentos. e descobrindo o brilho e a beleza do ouro aplicado há quase 300 anos. Tecnologia a serviço da história. Na Igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores, única em sua arquitetura, que tinha parte de sua ornamentação totalmente perdida, depois de restaurada, resultou numa profusão de cores. A beleza deixa de ser apenas memória. Em Belo Horizonte, restauramos a Igrejinha da Pampulha, o xodó do Dr. Oscar Niemeyer. Um exemplo da arquitetura modernista. Foi o restauro do moderno. O futuro é o presente. Ou seja, por mais que um projeto nos ensine e nos acrescente experiência, vem o próximo e diz: agora resolve esse problema, pois eu sou diferente. Eu sou único. Mas é bom, porque nós gostamos do que fazemos. Digo nós, porque sozinho não faria tudo isso. Passei 20 anos acompanhado de uma equipe maravilhosa de antigos sócios e amigos que trabalharam muito para chegarmos aqui esta noite. Temos clareza que estamos deixando para as novas gerações estes e outros exemplos de nossa arquitetura e de nossa história tão recente e tão rica. Pensei muito nisso quando, reencontrando minhas raízes, retornei ao Sul para realizar dois trabalhos: o Memorial do Rio Grande do Sul em Porto Alegre e depois o Museu Náutico da cidade do Rio Grande, onde eu nasci, cresci e vivi. Será de nossas crianças e jovens, seus filhos e seus netos, a responsabilidade de dar continuidade a este trabalho. Sem dúvida, partilho desse conceito de continuidade presente nas iniciativas da Fundação Roberto Marinho, que há 15 anos atrás nos confiou o primeiro projeto nessa área, a Biblioteca Nacional. De lá para cá, juntos já realizamos 13 grandes projetos. É bom recordar, recordar, passar novamente pelo coração. E se há um lugar onde isso me é possível, esse lugar é a Cinelândia. Lá realizamos 3 importantes trabalhos: o Centro Cultural da Justiça Federal, o Museu Nacional de Belas Artes, além da Biblioteca Nacional. Por isso, hoje, esse lugar é tão importante para mim. Afinal, lá posso olhar em volta e sentir sempre as emoções do início e a sensação de realização que nos motiva, nos transforma e nos envolve. E é isso que faz a nossa diferença. Daí me lembro novamente do Mário Quintana. Ele disse também: esquece todos os poemas que fizeste. Que cada poema seja o número 1. Esquecer não esqueço, mas estou pronto para mergulhar novamente de corpo e alma no próximo projeto. O restauro do Teatro Municipal se prepara para colocar sua roupa de gala para as comemorações dos 100 anos de existência em julho de 2009. Pessoal, a primeira vez que passamos esse vídeo foi em março de 2008. Já transcorrem aproximadamente 18 meses, quer dizer, 1 ano e meio se passou. Então, vejam que aí, nesse momento, era muita aquela coisa da emoção, aquela coisa de estar começando um grande projeto. O interessante é que hoje essa emoção continua. Que aquele teatro é uma emoção, é uma emoção trabalhar naquilo. E como eu falo aí, eu acho que tudo que a gente faz tem que fazer com muita dedicação, muito carinho, e eu imagino que Regina, Mariângela e Silvia, quando vem esse filme aí também, deve se sentir muito, uma coisa muito ainda presente, aparentemente muito recente, né? Porque são trabalhos importantes que fizemos juntos, né? Não necessariamente todos juntos em todos. Com a Regina trabalhei em Vitória, com o Silvio Mariange daqui do Rio de Janeiro, enfim. Então agora estamos aqui no teatro e é por isso que eu estou aqui para falar para vocês. Essa obra então está em franco andamento, como eu falei, e por diversas razões ela teve sua reabertura adiada. Veja que quando a Silvia falou, ela não estava falando de um trabalho, enfim, patrimônio público, está falando sobre patrimônio privado, mas que também acaba enfrentando essas dificuldades. Para essa tarefa que eu estou vendo para falar para vocês, eu poderia dizer que estou falando sobre uma obra em construção, mas na verdade eu vou falar sobre uma obra em restauração. E o discurso que eu vou adotar, vocês podem talvez estranhar um pouco, porque eu não vou adotar aquela coisa dos princípios básicos. Eu poderia vir aqui falar para vocês sobre planejar e organizar o trabalho, estimar os custos. Eu poderia falar sobre buscar recursos materiais e humanos, designar tarefas, dirigir atividades, controlar a execução do projeto, reportar o processo, o progresso e analisar os resultados com base nos fatos atingidos. Isso são premissas de gerenciamento, premissas de planejamento. Ou ainda, que na obra do Teatro Municipal, nós controlamos as cinco principais variáveis que se tem. É o quê? É o tempo, é o custo, a qualidade, o escopo e o risco. Evidentemente que eu estaria sendo absolutamente correto. E Mariângela, por exemplo, quando abordou, ela abordou isso de uma outra forma, bastante mais técnica, e que muito bem, que situou muito vocês, imagino, porque ela me citou, sobre o que é um planejamento técnico, um gerenciamento técnico. Mas não, eu quero falar alguma coisa específica. Eu quero falar para vocês o que é gerenciar os projetos e as obras do Teatro Municipal, das peculiaridades desse trabalho. No monumento com essa importância, com essa visibilidade, nós tratamos muito mais que essas cinco variáveis. Tratamos de algo como descobertas, conceitos, emoções, buscar talentos e artífices e recursos incentivados. Estas talvez sejam tão ou mais importantes que aquelas que são formalmente conhecidas. Vejam o cronograma que nós estabelecemos em março de 2008, né? Aliás, dizendo vejam só para ver que ele existe, porque não tem como ver aí. Mas, enfim, foi um planejamento todo feito para que, em julho de 2009, o teatro pudesse reabrir, em 14 de julho, para que a festa de inauguração ocorresse dentro do teatro. Mas, N razões, não se conseguiu alcançar essa difícil tarefa e teve um belo evento na praça e o teatro ficou aberto também para o público. Ver uma coisa fundamental, que é que existe uma obra em andamento, que existe uma obra que está sendo, eu diria, modéstia à parte, muito bem realizada, e Regina vem acompanhando, enfim, que vem também, tá? Essas variáveis, elas normalmente, essas variáveis que eu falei para vocês, elas normalmente, elas provocam uma desconstrução total de um planejamento. Eu digo como se fosse um paquiderme, um elefante passando por cima de uma caixa de copos de vidro, porque são coisas que é muito imponderável, que na verdade, a cada trabalho que se começa, a gente espera e acredita que não vai acontecer. Mas infelizmente acontece. A gente se protege de determinada ação ou de determinada possibilidade e vem alguma outra coisa pelo outro lado, puxa a gente, desconstrói tudo. Para mim, gerenciar, eu não tenho outra definição senão administrar problemas. Gerenciamento é administração de problemas. Normalmente, o nome de gerente é dado para um líder. E acredito que liderar é tão ou mais importante que gerenciar. Liderar é criar condições para que um grupo de pessoas consiga atingir os resultados desejados. Vejam alguns exemplos agora para que eu trouxe para vocês, no sentido de descobertas. Eu pergunto qual a atitude que seja quem está fazendo o projeto ou gerenciando, ele pode tomar quando descobre resíduos de duramento na cobertura do teatro, por exemplo, que depois ele foi comprovado, não só, enfim, tinham as fotos, tinham documentos, tinham fotos, iconografias que já remetiam aos elementos que estão dourados de uma forma mais, estavam mais claras, fotos em preto e branco. Mas análises laboratoriais e prospecções confirmaram que aquilo era ouro. Então, como que nós devemos nos colocar diante disso? Temos direito de esconder ou tentar viabilizar esse restauro, como originalmente era, entendeu? Ou simplesmente divulgar e dizer, olha, infelizmente está tudo lá, está tudo muito bonito, mas não podemos realizar. Isso aí é um esforço da administração do projeto, principalmente da nossa presidente, que foi a luta e conseguiu viabilizar isso. Essa descoberta, ela provocou um atraso de no mínimo 6 meses no planejamento, na obra da cobertura, estou dizendo no mínimo 6 meses, tá? E um acréscimo de custo no orçamento, algo em torno de 10 a 15%. Isso é muito dinheiro para poder retomar esse donamento, que é uma coisa belíssima, que está lá e, enfim, acho que foi feita na inauguração, talvez 20, 30 anos depois, ele não existia mais. Então, isso é um impacto financeiro. Com relação a conceito, como devemos administrar a mudança de conceito ao longo de um processo de uma restauração? Quando nós entramos lá, como a Regina dizia, vou citar muito a Regina, porque a Regina está aqui, ela está muito presente nesse projeto. Ela sempre dizia que o menos era mais. Então, ao longo das descobertas, ao longo do processo, a Regina mesmo, que tinha esse conceito do menos é mais para o teatro, ela começou a achar que um pouco mais seria adequado. Foi quando começamos a limpar mais profundamente, a retomar todo um brilho que o teatro tinha perdido. E que mesmo na última restauração, ele não tinha sido recuperado. Como devemos lidar com equipes de artesões, restauradores, onde as emoções afloram? Tem momentos de riso, momentos de choro, né, de felicidade, é tudo muito, nada é pouco com o restaurador, com o profissional que trabalha nessa área. A magnificência desse trabalho, ele justifica que muitas vezes a emoção sobrepõe a razão. E cabe a nós, gerentes, administradores desse trabalho, conduzir isso para que a gente não perca a continuidade daquele trabalho que é tão precioso e que exige dessas pessoas um talento nato e uma qualificação desenvolvida ao longo de anos de experiência. Veja essa mensagem que eu recebi das meninas da Jequitibá, como eu digo, da Lili e da Dani, que quando terminaram o trabalho de restauração da cobertura, elas mandaram para todos nós que estavam trabalhando no projeto essa mensagem que eu acho máxima, até pedi permissão para colocar. O grande achado do Visconti realmente é divino, mas a nossa equipe é mais. Parabéns para todos por mais uma etapa vencida. Com carinho, Dani Lili. Não tem como isso não mexer, isso não influenciar num trabalho de restauração. E veja que eu sou engenheiro. Com relação à busca de talentos e artistas, qual o limite imposto nessa busca desses profissionais que, para executar serviços únicos e que por muitas vezes não se tem exemplos similares no Brasil, como o caso do douramento externo sobre cobre, como a parte de restauração de mosaicos também, que é uma coisa que a gente está ainda lutando para enfim, fazer o melhor restauro. A parte dos mármores também, que ainda está se trazendo técnicos da Itália para fazer isso. Quer dizer, tudo qual o limite que a gente tem para isso? As leis de incentivo PRONAC e ICMS que estão sendo utilizadas para trazer os recursos para a obra, tá? Como que a gente consegue administrar um cronograma, um planejamento, se a gente depende disso, né? Isso aqui, por favor, eu não estou fazendo nenhuma crítica às leis de incentivo PRONAC e ICMS, porque sem elas nós não estaríamos aqui falando sobre restauração, que esse é o grande veículo que se tem para poder não só manter esses monumentos, mas como também trazer esses recursos. Mas, na verdade, tem passos burocráticos que nós temos que nos sujeitar, nós temos que aceitar, nós temos que ultrapassar para chegar até o momento que esse dinheiro entra na conta corrente. Carlos Fernando, no primeiro dia, ele falou aqui sobre um número que ele disse que se espantou, eu mais ainda. Ele comentou que só no, a sexta SR, ela administra 96 milhões de reais em projetos PRONAC e que já foram aprovados para cá 212 milhões, quer dizer, em execução tem 96 milhões. Está certo, Campanha? É isso aí, né? Então, é muito dinheiro. As respostas que eu tenho para isso, para essa condução, a condução dessas variáveis, elas são talvez um pouco subjetivas e um pouco minhas, e seria coesão, discernimento e experiência acumulada que nós gerenciadores que eu tive a quórum, ela vem adquirindo ao longo desses anos com vocês restauradores, com vocês especialistas da área. Então, é muito dessa experiência e desse discernimento. Na obra do teatro, nós da Quorum desempenhamos a função de gerenciadores dos projetos, gerenciadores das obras de civis e de restauro e da implantação da nova tecnologia cênica do teatro. Isso é o gerenciamento geral de todas as ações de lá. Para mim foi marcante no dia 27 de dezembro de 2007, quando eu recebi, isso era uma quinta-feira, eu recebi um telefonema da Cecília Modesto, da arquiteta do teatro, e me convidando para uma reunião com ela e com a Carla Caborati, que queriam conhecer a Quorum, ver qual era o nosso perfil, o trabalho que vinha realizando, o currículo, e nós éramos potenciais gerenciadores do teatro. Enfim, aquilo me pegou de uma grande surpresa, e evidentemente que na sexta-feira pré-Réveillon eu estava lá numa reunião com elas, e no dia 28 de dezembro, e ao longo de 2 meses, janeiro e fevereiro, foram ocorreram muitas reuniões, muitos encontros, para ver como é que faríamos então, e dar a possibilidade da Quorum fazer ou não. Enfim, quando foi em fevereiro de 2007, começamos efetivamente o trabalho, pela parte que já, digamos, estava mais madura, que era a parte da cobertura, que já tinha sido desenvolvido um projeto, mas esse projeto, ele previa uma substituição integral da cobertura de cobre. Quando, na verdade, hoje, depois eu vou explicar um pouco mais à frente, que não está se fazendo exatamente essa metodologia, tá? Porque o que se optou, na verdade, o Campano estava muito presente nessa época, foi uma grande contribuição à decisão que o IFAM tomou, juntamente com o INEPAC e a administração do teatro, de substituir somente as placas de cobre que a gente chama de chapas planas, que muitas vezes são curvas, mas enfim, as chapas de vedação. E os elementos decorativos, eles foram integralmente restaurados, sendo que, eu diria que 3% ou 4% que acabou sendo substituído. Mas, enfim, esse foi o procedimento adotado e que viabilizou, então, o restauro integral da cobertura. Porque aquele projeto inicial, o recurso era bem maior e não se teria condição de fazer isso. Não tenho expectativa que vocês leiam esses organogramas todos aí que eu vou apresentar, mas só para vocês terem uma noção, tem aqui a direção do Teatro Municipal, o IFAM e o INEPAC trabalhando junto, dando as orientações. Logo abaixo, a proponente contratante, que é a Associação do Teatro Municipal, com recursos provenientes, ora do ICMS, ora do PRONAC. Com os patrocinadores, eu não vou mencionar nenhum para não esquecer de nenhum, então vocês me desculpem. E então, ligados, contratados pela associação, tem inicialmente o controle, que está na mesma linha do gerenciamento. O controle é quem faz e monta todos os projetos PRONAC, todos os projetos ICMS, efetuam os pagamentos, fazem a prestação de contas, enfim, é quem controla o dinheiro. Aqui então entra o gerenciamento, que dividimos em projetos e consultorias, obras civis, cenotecnia, restauro artístico, arquitetônico e instalações prediais. Isso assim parece pouco, mas é muito. Eu vou mostrar para vocês agora um cronograma, uma espécie de organograma, que entra as consultorias e projetos. Aqui nós temos 15 consultores e projetistas contratados. Desde aqueles elementares, que é o elementares que eu digo, não pela importância, mas é que geralmente todo projeto tem, que é o projeto arquitetônico, o projeto estrutural, o projeto de instalações prediais, até alguns que são temos que ter até pela função do prédio, a função do monumento, que são os projetos de cenotecnia, projetos, lá tem um restaurante que vai ser reativado, então projeto de cozinha, enfim, são projetos mais, digamos, um pouco mais diferenciados, projetos de acústicas, tem a questão de medição de vibração do prédio, enfim, isso dá um elenco hoje de em torno de 15 escritórios ou profissionais entre consultores e projetistas. Depois, na área externa, eu dividi na restauração da cobertura, fachadas e execução do SPDA, porque isso, na verdade, são três, digamos, lotes de ações na área externa. O gerenciamento que nós, um acordo do teatro foi planejado, foi de não ter uma empresa única para fazer todo o trabalho. Então, por que isso? Porque isso ele reduz o custo, quer dizer, se tem um ganho, a gente consegue controlar melhor as ações que estão sendo realizadas e fundamentalmente o seguinte, conforme eu falei há 18 meses atrás, nós tínhamos unicamente o projeto da cobertura pronto, mas que mesmo assim ele foi alterado. De resto, não tínhamos nada. Então, com essa contratação parcelada ou dividida, possibilitou que a cada projeto que nós tivéssemos pronto ou semi-pronto, mas aprovado pelos órgãos de patrimônio. Está falando baixo? Não? Estão me ouvindo? Aprovado pelos órgãos de patrimônio, com aprovação do PRONAC, do ICMS, enfim, recurso em conta, já imediatamente partíamos então para a contratação e para a execução dessas obras. Então, isso dá um dinamismo necessário para poder cumprir prazos, datas, enfim, tentar viabilizar da melhor forma possível, com o menor investimento possível também. Só para vocês entenderem, então, a restauração da cobertura em cobre, ela foi também um pouco diferenciada nesse ponto, porque apesar de terem seis empresas lá trabalhando, ela está sendo, digamos, administrada e coordenada por uma empresa que tem as outras cinco subcontratadas. Isso por uma questão de logística e de interferências, né? Por exemplo, não adianta ter uma empresa restaurando o cobre, a outra tirando o cobre, a outra restaurando a madeira. Então, colocamos uma empresa, digamos, dona do contrato, e aí tem essas subcontratadas. A restauração das fachadas, elas envolvem diversas ações, sendo que nós não estamos ainda fazendo o restauro propriamente dito dessas fachadas. Fizemos a parte alta, que é o que nós chamamos de alvenarias altas, que é do nível do capitel das colunas para cima. Isso porque ela tem uma ligação muito grande com a cobertura e também tínhamos um grande trecho que estava muito comprometido, teve que ter inclusive se colocou uma rede de segurança, porque estava comprometido, risco de queda, então se optou de fazer essa parte alta toda. A fachada principal, uma questão, enfim, até do evento, da comemoração dos 100 anos, ela foi limpa, tratada, não foi concluída, e é isso que eu estava dizendo, então, conversando, falando aqui com Regina, no meio da palestra, e que estão sendo convidados alguns restauradores italianos, especialistas em pedra, e que já trabalharam no teatro na década de 80, quando a Regina era arquiteta do teatro, que fizeram todo um trabalho de monitoramento, limpeza, tratamento, não é, Regina? Então, de fachada é o que, digamos assim, que é menos adiantado da obra do teatro. E o fundo, agora, até para um aproveitamento de andames, já vamos fazer a restauração das argamassas e a pintura delas. E a execução do SPDA, que parece uma coisa simples, mas que é tão simples que nós tivemos que contratar um carvalhão para poder executar o serviço pelo lugar assim absolutamente difícil de chegar, e que no dia seguinte da colocação da águia na cobertura, o carvalhão permaneceu lá, o equipamento todo, e com uma lança de quantos metros? 80 metros, sei lá, 60 metros, foi lá com uma cadeirinha, colocaram então o captor do SPDA. Por isso que ele tem sua relevância e sua importância. As obras internas, aqui eu separei também em alguns blocos, que na parte de obras internas nós temos em torno de 17 empresas contratadas. Lá nós temos restauração artística, restauração de elementos decorativos, temos douramento, temos pintura, instalações elétricas, hidrossanitárias, enfim, uma gama de trabalhos que eles se sobrepõem, por horas nos trazem problema por conta disso, né? Uma série de dificuldades, mas que eles têm que ser administrados da melhor forma e com a melhor convivência possível. E isso vimos conseguindo, porque essas interferências acabam... Enfim, como eu falei, se sobrepondo. A gente está fazendo um restauro artístico com o pessoal restaurando as telas do Visconti, e do outro lado eu estou lixando alvenaria para poder fazer uma pintura. Toda a instalação predial ela está sendo substituída. Na parte de instalação molhada, digamos assim, que é hidrossanitária, águas pluviais, água gelada, nós estamos utilizando um material que chama polipropileno. Esse polipropileno, ele, na verdade, não é colado, não é rosqueável, ele é fundido, tá? Ele é por processo de fusão. Então, isso, após ser testado, ele dá 50 anos de garantia para o produto. Então, isso representa, inclusive, um tanto da nossa preocupação com o teatro, a preocupação de tudo que nós colocarmos lá tenha o maior prazo, de maior longevidade, digamos assim, né? Porque é muito fácil pintar, que seja fácil restaurar, mas são coisas que estão na superfície. Tudo que está dentro de uma parede, que está dentro de um forro, ou que está escondido, é sempre mais complicado. Na busca de caminhos para passarmos com a tubulação, foi descoberta então essa tela do Visconti, que depois vou falar um pouco mais à frente também. Um eletricista buscando um caminho para a instalação elétrica, ele entrou num local que depois se comprovou que há 70 anos não entrava ninguém. Isso também mostra que estamos entrando em lugares que há muito tempo ninguém entrava. A parte de equipamentos, nós estamos colocando um elevador novo para artistas, ou melhor, dois elevadores novos, restaurando os outros cinco elevadores. E a planta arquitetônica do teatro, ela está sofrendo algumas alterações. Isso sempre, obviamente, não preciso nem dizer aqui, mas vale reforçar, que tem aprovação sempre do IFAM e INEPAC, que estão acompanhando diretamente esse trabalho. Na área de público, que é a área nobre, está sendo aumentado o número de banheiros. Estamos colocando um banheiro feminino no nível plateia, sob a grande escadaria. É bom, né? público feminino adorou essa solução. Então, com isso, nós estamos mais do que dobrando a capacidade no nível plateia do público feminino. Os homens estarão bem atendidos. No nível balcão superior, estamos colocando mais um banheiro masculino e mais um banheiro feminino. Isso, no total, está aumentando a capacidade em torno de 40% de assentos sanitários, enfim. E colocando também no nível plateia uma cabine para portadores de deficiência. No banheiro masculino uma, banheiro feminino outra. Pela antiga bilheteria, ali da Rio Branco, vai se viabilizar um acesso para portadores de deficiência, que através de um elevador ele vai alcançar o nível plateia e não vai passar mais por aquela situação humilhante, que era uma cadeirinha, enfim, até uma solução que estava permitindo ele poder assistir a um espetáculo, mas uma situação de absoluto desconforto. Os banheiros do teatro, eles têm uma peculiaridade, que é o que as pessoas acham que eles eram e, na verdade, o que eles eram. De banheiros originais, só existiam 4 banheiros no teatro, que eram 2 do Assírio e 2 do Balcão 9. Todos os outros, que todo mundo achava lindo, maravilhoso, eram, na verdade, banheiros da década de 70. A cerâmica Secris, enfim, com uma carinha bonitinha, e que remetia a um período da inauguração do teatro. Então, dentro desse partido, todos esses banheiros que foram modificados na década de 70, eles estão sendo reformados, tá? Como eu falei, inclusive no número de cabines e tudo mais, e aí houve um grande desafio: o que colocar como revestimento que não fosse remetesse a um falso histórico, né, Regina? Mas que, por outro lado, mantivesse aquela nobreza da concepção do teatro, porque, afinal de contas, em 1909, quando ele foi inaugurado, ele era o que tinha de mais. Então, após uma extensa pesquisa, o arquiteto apresentou alternativas, que foi aprovado pela administração, pelo MEPAC e IFAM, e vai se usar, então, revestimentos de pedra, que elas não competem com a grande variedade de pedras, digamos assim, da área nobre, mas que elas estão no nível, digamos, tal e qual aquelas que estão lá. Quer dizer, está se mantendo um nível de qualidade e de nobreza do restante. Os camarins e a área técnica, eu diria que era um tanto quanto assustador o estado que eles estavam. Também estão sendo totalmente reformados, sendo que os camarins coletivos, eles estão sendo, eu acho que eles vão ser muito requalificados, não só no atendimento, está se criando um mezanino metálico para aumentar a área do camarim dos balés. Deixa eu ver, tem que acelerar. Então vamos lá. 5 minutos só. Caixa cênica, vamos passar para a caixa cênica, então. Intervenções na caixa cênica, que é a grande importância do teatro fora a área de restauro. Todo equipamento está sendo substituído com uma tecnologia alemã, colocando varas motorizadas, motores para aquelas pontes de palco, enfim, é um investimento grande que o teatro está fazendo, acima, inclusive, daquilo que tinha sido previsto inicialmente. Quando me perguntam o que eu esperava, assim, que pudesse ter mais problemas ou diferenciais para mim, eu dizia sempre que, para mim, a caixa cênica era uma caixa preta. Agora, nós já estamos pintando, ela antes era branca, agora estamos pintando de preto. Conforme vai ficando preta, para mim ela vai ficando mais clara. Com relação à planta original do teatro, isso é uma coisa também que poucos sabem, que essa aqui é a planta original do teatro. E ela foi, toda a sala de espetáculo sofreu uma grande alteração na década de 30. Me corrijo se estiver errado, 1934, não é isso? Onde todo esse centro da sala de espetáculo foi demolido, foram criados 500 lugares, deixa eu ir passando, vai entrar na escola, foram criados 500 lugares. A boca de Sena, ela foi alargada em aproximadamente 3 metros. Vocês vejam aqui que, inclusive, o pano de boca, ele tem essas duas faixas, porque o Visconti, ainda vivo, optou por não trocar esse pano de boca e criar essas duas molduras, digamos assim. Ao passo que esse friso que está aqui, ele foi colocado... Volta um pouquinho a foto. Ele foi colocado sobre este que está aqui. Então, isso, vocês devem ter visto, foi noticiado na Veja, muito noticiado no jornal, do friso do proscênio do Visconti original foi descoberto. Então, ele é esse aqui. E ele está absolutamente vertical. Enquanto o outro, Vizinho, manda aí, por favor, ele tem essa curvatura. Então, ele está lá localizado. Hoje estão fazendo vários estudos para ver o que, que se faz. Se retira, se cria uma possibilidade de ter uma visitação por cima. Enfim, isso é tudo trabalho para depois. Isto aqui é a sala, essa imagem é da sala sobre outro ângulo, visto do palco para o fundo. Observem que em nada ela remete à sala atual. Essa parte do fundo aqui, hoje a plateia avança, foram mantidas as frisas, isso aqui era uma balaustrada de mármore. Esse fundo aqui é o balcão nobre, tá? Por isso que foram criados 500, em torno de 500 lugares a mais. E esta parte de cima, troca aí, Liz, por favor. Vocês estão vendo aqui, ó, a grande modificação. Tinha aqueles pilares, enfim, que dava uma outra cara, uma outra decoração, inclusive, para a sala. Essa cabine aqui, ela já... intervenção nossa, que vai ocorrer agora nesta obra. A cabine, ela foi demolida. Ela era pequena, ela não atendia mais os espetáculos com a tecnologia que são feitos para hoje, muita imagem, muita coisa, e está sendo construída uma nova cabine aqui no fundo, que muitos estranham, dizem, o Balcão Nobre é o melhor lugar do teatro. É, mas não as últimas fileiras do Balcão Nobre, que são problemas, é um lugar bastante problemático. As cadeiras, que aqui elas estão em couro, vamos falar um pouquinho mais? As cadeiras que são em couro, elas estão sendo trocadas para veludo, o piso todo em carpete, passando para madeira. Vamos aonde? Onde estamos? Onde passando, Lisa? Uma frase que eu li outro dia me chamou muita atenção é essa: o passado é permanentemente reescrito e por isso é tão ou mais incerto que o futuro. Isso, eu trouxe essa frase para vocês justamente para que se reflita sobre a questão do que a gente encontra, as mudanças de procedimentos, as mudanças de conceito, né? E cabe a pergunta hoje de como será tratado o restauro do Teatro Municipal daqui a 30, 40 anos, ou menos, ou mais, enfim. Será que eles não vão reavaliar todas essas questões que nós estamos fazendo hoje e que nessa oportunidade estamos reavaliando a da década de 80? Então, isso eu achei bastante interessante, trouxe para vocês para pensarem e refletirem sobre isso. O que temos mais, Lise? Fotos de doramento. Tem que correr aqui. Pode passar. Aqui, eu vou mostrar algumas imagens rapidamente sobre questões que a gente encontrou antes. Ali, a sala era toda monocromática, alguns doramentos estavam invertidos, lugares que tinham pintura era para ser dourado, enfim. Isto aqui já é uma frente de um balcão restaurado. Pode passar. As separações das frisas, aquilo ali como nós encontramos, ele totalmente pintado, na cor monocromática, aqui como ele vai ficar. Vejam que isso aqui é o rosa municipal adotado na década de 80. Isso aqui é uma situação já atual. Vejam que aqui na prospecção tinha douramento, enfim. Aqui já é o douramento sobre bege e o fundo um rosa, um rosado mais intenso. Vamos ver. Outro lugar também que foi interessante em termos de prospecção e o que se encontrou e como ficará é a rotunda, onde tem aquele teto que ficou... Está passando rápido, né? Falta um instante. Veja que o teto estava todo pintado e tinha... E aqui já está restaurado com a pintura em stencil, lá as paredes em tom monocromático, aqui em três cores. Vejo que a moldura é bege, aqui é gelo, isso aqui é esverdeado e com douramento. Trabalho das nossas amigas da Jequitibá. Bom, vamos adiante então. Bom, aí volta aquela questão. Vai para o próximo slide, Luiz, por favor. Aqui a questão do douramento da cobertura. São algumas imagens que vocês vão ver sobre o processo do ateliê Bonar adotou. Então, eles dourando a parte de cima do zimbório, as várias etapas. E em termos de número, uma coisa interessante é que está sendo utilizado, porque não foi concluído, né? O total serão 80 mil folhas de ouro para a cobertura, 40 mil folhas para o foyer e as duas rotundas e 55 mil para a sala de espetáculos e circulações. São números bastante expressivos. Essa foto é interessante. Essa foto foi no dia do SPDA, que os meninos subiram lá no Carvalhão e conseguiram fotografar a cúpula de cima. Bom, aí volta a questão do tempo, custo, qualidade, escopo e risco, né? que são aquelas premissas básicas. E depois as descobertas, conceitos, emoções, talentos e artifícios e recursos incentivados, que nos deparamos com várias coisas do teatro. Então, de cinco variáveis que são informadas, somem-se as minhas cinco variáveis e viram 10 variáveis para a gente tratar, pensar, resolver e dar uma solução. Bom, a obra do Teatro Municipal, passa para outro slide, Luiz. O valor dela que está orçada, essa é a meta, são 55 milhões de reais. Tem 35 empresas trabalhando simultaneamente no teatro. O pico, se somarmos o pessoal todo que trabalhou, seja de escritórios, enfim, 550 profissionais e 42 containers instalados no canteiro de obras. Isso é quase um PAC. Para colocar esses 42 containers, tivemos que fechar a Rua Manuel de Carvalho e avançar na Rua 13 de Maio, que inclusive está sendo negociado pela nossa presidente, governo do estado e prefeitura, para que aquela área que hoje é canteiro de obra fique, digamos, uma área do teatro cercada para onde ficará voltado a Síria, enfim, um bulevar ali naquela região. Eu queria agora só colocar algumas coisas para vocês, que é sobre a nossa postura de gerenciamento, que também foi importante. Essa questão do gerenciamento que nós fazemos nós levantamos muitas questões, é um gerenciamento muito participativo, né, Regina? Por exemplo, essa questão que eu mostrei para vocês sobre a sala de espetáculo. Nós, gerenciadores, é que pedimos para fazer aquelas prospecções. Nós é que levantamos aquela questão toda sobre cores que foram descobertas. Aí, obviamente, que quem diz se faz ou se não faz é a administração do teatro, é IFAM, é INEPAC. Mas isso quer dizer que a gente participa, a gente sugere e nós acatamos as decisões e colocamos elas em prática. Para gerenciar, então, são necessárias três habilidades: conhecimento de métodos e ferramentas, conhecimento técnico do processo, percepção e sensibilidade. E aí é aquela história, por isso eu posso afirmar que o passado é tão incerto quanto o futuro, e por isso nós, gerenciadores do Estado, não podemos nos restringir simplesmente a tratar daquelas cinco variáveis. Temos sim que estar atentos a cada possibilidade, a cada descoberta. No trecho do discurso de inauguração do teatro, Olavo Bilac disse o seguinte: faltava-te este palácio, cidade amada. No teu renascimento esplêndido, faltava esta afirmação de teu gênio artístico. E eu abençoo a sorte benévola que me reservou a aventura de ter sido escolhido para entregar ao teu gozo e ao teu carinho esta casa, que é uma das mais belas joias da tua coroa de rainha. Eu uso esse trecho, pois ele retrata um sentimento de todos nós, aí inclui Regina, que está aqui presente, Elise, que está trabalhando lá, pois hoje, passados 100 anos, e como parte dessa nova fase, nós nos sentimos orgulhosos de fazer parte da equipe escolhida para entregar de volta o teatro a todos vocês. Essa é a Cora, Esse é o teatro e esse é o gerenciamento da Quorum do Teatro. Obrigado.